Top Melody. Isso é o original. Eu danço, você dança. Top escolhe o melhor CD de Melody do Brasil. O melhor CD de Melody do Brasil. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. Acho que comando, vamos tá. Completo do Brasil. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no carro.